Vamos só para ler e com o que eu gosto. Ainda é um pouco que a gente tem. Mas chega, chega, não paga imposto. E os beijos que nós damos também. Por isso vem, por isso vem. Vamos cantar. Feliz de quem, seja livre para dançar. Anda comigo, meu bem, vem para a distância. Pois por enquanto não se paga na dança. Vem lá comigo, meu bem, para a estarola. Pois por enquanto dançar ainda é de bola. Aie, aie, aie, aie, aie, aie. Aie, aie, aie, aie, aie, aie. Dois, três e coberta de silvado que até me dá aflição.

teus olhos, estou sem Deus. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Adoro tanto os teus olhos, só os pediria a Deus. Bem queria que um dia esses olhos fossem meus. Deixei fugir o bicho, deixei fugir. Aí malta com o Zé do Vivo, já ninguém pimba. Toda a gente zumba, zumba. Zumba, zumba, zumba, zumba. Nas festas de verão, dançando esta canção, chegamos ao deixem fugir. Se for loira, zumba. Se for morena, zumba. Dá-lhes sem pena, zumba. Zumbando sem parar. E se for ruiva, zumba. Se for mulata, zumba. Com muita lata, zumba. Não pares de zumbar. Se for loira, zumba. Se for morena, zumba. Dá-lhes sem pena, zumba. Zumbando sem parar. Nas festas de verão, dançando esta canção, chegamos ao arraial. Com este som que é brutal, o baile já começou. A banda está a tocar, com uma bebida na mão. A noite é para zumbar. Rapazes, vamos em elas, não se deixem conter. Mesmo que elas não caiam, não as deixei fugir. Se for loira, zumba. Se for morena, zumba. Dá-lhes sem pena, zumba. Zumbando sem parar. E se for ruiva, zumba. Se for mulata, zumba. Com muita lata, zumba. Não pares de zumbar. Se for loira, zumba. Se for morena, zumba. Dá-lhes sem pena, zumba. Zumbando sem parar. E se for ruiva, zumba. Se for mulata, zumba. Não pares de zumbar. As meninas desta aldeia, quando vão para o padarico, levam todas minissaia para arranjar o namorico. Levam todas minissaia para arranjar o namorico. As meninas desta aldeia gostam muito de bailar. As meninas desta aldeia gostam muito de bailar. O seu par pode ser feio, mas tem que saber dançar. O seu par pode ser feio, mas tem que saber dançar. Roda para a esquerda, roda para a direita. As meninas desta aldeia gostam de dançar o fila. Roda para a direita, roda para a esquerda. As meninas desta aldeia do baile ninguém as tira. Roda para a esquerda, roda para a direita. As meninas desta aldeia gostam de dançar o fila. roda para a direita, roda para a esquerda. As meninas desta aldeia, o padre ali vem vestida. Gostam muito de beijar. As meninas desta aldeia gostam muito de beijar. Elas brincam com o fogo quando estão a namorar. Elas brincam com o fogo quando estão a namorar. Os rapazes também gostam de beijar e apertar. Os rapazes também gostam de beijar e apertar. Quando apertam demais, é certo que vão casar. Quando apertam demais, é certo que vão casar. Roda para a esquerda, roda para a direita. As meninas desta aldeia gostam de dançar o pira. Roda para a direita, roda para a esquerda. As meninas desta aldeia, o baile liga e gastira. Roda para a esquerda, roda para a direita. As meninas desta aldeia gostam de dançar o pira. Roda para a direita, roda para a esquerda. As meninas desta aldeia, o baile liga e gastira. Desta aldeia gostam de dançar o pira. Roda para a direita, roda para a esquerda. As meninas desta aldeia, o baile liga e gastira. Roda para a esquerda, roda para a direita. As meninas desta aldeia gostam de dançar o pira. Roda para a direita, roda para a esquerda. As meninas desta aldeia, o baile liga e gastira. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. 50 minutos, e se você ainda não se ligou à música, ligue-se então à Rádio Arco-Íris 96.2. Então, e continuamos com Trido Anos, o Malhão da Saudade. Yeah. tira a mão pra rapaziada. Era mal naquilo, aquilo na mão. Todo mundo gritava, era que vai o bom. Era mal naquilo, aquilo na mão. Mas ninguém queria sair do salão. Tira a mão pra rapaziada. Era mal naquilo, aquilo na mão. Todo mundo gritava, é naquele baile bom. Era mal naquilo, aquilo na mão. Mas ninguém queria sair do salão. Era mal naquilo, aquilo na mão. Todo mundo gritava, é naquele baile bom. Era mal naquilo, aquilo na mão. Mas ninguém queria. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Sou incapaz. Já tens uma certa idade e tens a língua comprida. Já tens minha barriga que te dá dor de cabeça. Às vezes sou de maior idade, tomo aquilo que me apeteça. Agora com o meu menino estás na casca do ovo. Para me dar lições, ainda és muito novo. Sou muito novo, já te vou explicar. Já estás a ficar velhote, vim aqui para te ensinar. Agora para a minha irmã, esta linda princesa, somos dois do mesmo sangue, isso tenha certeza. Esta vai para a despedida, esta para a despedida. Vida vai, foi mais uma desgarrada, cantada por filhos e pai. E esta seja a primeira de outras e muito mais. Nunca faltes desgarradas em festas e arraiais. Eu abraço para os filhos e outro para todos os pais. Pensar em ti, louco para te sentir, e não dá mais para ficar sem os teus beijos. Isto sim é que é amor, sinto em mim um calor. Tu sabes como me deixar assim nesse jeito. O mel da tua boca me arrepia todo e me leva às estrelas. Eu só quero o teu corpo todos os dias, e fica sempre as madrugadas frias, sentir o teu calor. Eu só quero ter o teu sorriso quando acordar, todos os dias te fazer sonhar. Isso é que é amor. Sem os teus bens, isto sim é que é amor. Sinto em mim um calor. Tu sabes como me deixar assim nesse jeito. O mel da tua boca me arrepia todo e me leva às estrelas. Eu só quero ter o teu corpo todos os dias, e fica sempre as madrugadas frias. Eu só quero ter o teu sorriso quando acordar, todos os dias te fazer sonhar. Isso é que é amor. Isso é que é amor. Isso é que é paixão. ver a minha casinha lá perto da estação, que os olhos já não veem, mas sente o meu coração, que os olhos já não veem. Ora, 10 horas e 8 minutos na Rádio Arco-Íris 96.2. Espero que vocês estejam a passar uma ótima sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Estamos quase ao fim do mês. Para a semana já acabará o mês de outubro. Então, daqui a pouco vou começar com as dedicatórias, que espero que vocês estejam a gostar desta emissão. Então estão à escuta de Fim de Semana à Porta, apresentada por Lourenço. E estamos à escuta de Roberto Leal. A gente tem que ajudar. Às vezes o coração, a gente tem que ajudar. Oh, minha gente, estou chegando. Minha saudade por felizes vou trocar. Oh, minha gente. Ora, então, e continuamos com o Manuel da Silva, e desta parte é uma dedicatória da parte de Fátima para a glória da nossa animatriz, 17 às 19 horas. Então eu vou passar esta cançãozinha que tem o título Manuel da Silva. Pus-me logo em defesa. Comecei na brincadeira e fiquei de bar atesa. Comecei na brincadeira e fiquei de bar atesa. Diz a rapariga assim: és filho de boa gente. Oh, Silva, olha o que te ligo. Tens grande papo na frente. Eu fiquei desatinado. Agora te vou contar um papo que o Silva tem. É para vos alegrar. A rapariga contente, estou cheinha de palpar e nunca me esqueceu. Mas se eu bem, eu nunca vi papo grande como o teu. Mas se eu bem, eu nunca vi papo grande como o teu. É certo que tens razão. Eu dou bons passos em frente. O papinho deste Silva é para te pôr contente. Jesus, Nossa Senhora, até me vou assustar. Mas à beira da espanhola existia uma francesa, queria-me apalpar também. Disso eu tenho a certeza, apalpou-me tanto, tanto, e eu sempre vê-la acesa. Dei a mesma volta ao Minho com minha vela no ar. Dizem todas as raparigas, umas para as outras sem parar, a bela do Silvio é melhor que podemos encontrar. Até lá que, meus senhores, no Canadá fui parar. Também elas me apalparam, podeis ter vossas certezas. Hoje encontro-me no Minho com portuguesas e inglesas. Meus senhores, eu terminei, ouvindo-me raparigas. Isto tudo foi mentira, não ligueis que são cantigas. Um abraço e vou-me embora, cansado. Mas as que estivessem par são levado do diabo. Vindo cá para a minha beira, eu faço-vos o meu fado. Indes ver que este Silva a cantar não tem chieira, e com sua vara no ar, isto não é brincadeira. Ora, 10 horas e 16 minutos, e então continuamos com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Madame Frey, para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que a conhecem, não esquecendo os animadores, todos os animadores da Rádio Arco-Íris. Da minha parte, o meu muito obrigado, e que lhe desejo um ótimo dia e com muita, muita saúde. Então, e vamos ouvir o José Malhoa, Eu Hoje Não Choro Não. Foi passando e eu descobrindo que tu não eras sincera, ias-me mentindo. Com a rotina chegaram os dissabores. Eu li cartas e mensagens que recebia de outros amores. Chorar por ti, não vou, não vou. Podes partir, fico onde estou. Dei-te tudo o que havia para dar, e tu, bandida, não soubeste amar. Chorar por ti, não vou, não vou. Podes partir, fico onde estou. Que a vida te deu o perdão, mulher bandida que não tem coração. Hoje não choro, não. Confrontava com a realidade, dizias que estava a sonhar, não era verdade. O coração ficou forte e arrependido de ter sido um dia teu, bandida de outros carinhos. Chorar por ti, não vou. Soubeste amar, chorar por ti, não vou, não vou.

ainda me lembro desse poema e do caminho onde passava a fonte de água, bem junto à extrema. No portelo alguém esperava o dia inteiro, perto do lameiro. Só perto eu queria estar. A tua mão deu-me razão e ali foi me apaixonar. Passagem e o carreiro ali em frente, o seu carinho foi-se o caminho, mas o amor é para sempre. Ora, então, 10 horas e 31 minutos aqui na nossa Rádio Arco-Íris. Então, e continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte do Papi, que sou eu mesmo, para o meu neto, Télio. Então, vou passar aqui uma canção que ele gosta muito de ouvir, e ele pediu-me, Papi, passe-lhe a Pito Comboio. Então, para ti, Télio, Papi, e vá te dedique essa chanção para tua Apita o Comboio. deixem passar nesta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a minha da madeira. Deixem passar nesta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a minha da madeira. Lai, lai, lai, lai. Fica bem, o marido a pôr a mesa. Ninguém bate à nossa porta, ainda bem, porque achemos esta tesa. Fica bem esta ciência, fica bem, ter paciência e ter cuidado. A alegria da virose é beber mais uma dose e depois cair pronto. Um cheirinho ao bacalhau, um vinho do mais barato, pão sem feio e ao pau. Quando esta capa não vejo, de onde ainda está por um fio. Cada um em sua cama. O sofá e a TV são o cinema, e nem se despe o pijama. O sabonete e o gel são o sabão, a cozinha, a oficina. Só saímos da prisão quando chegar verão, vou criar em a vacina. Quatro batatas no prato, um cheirinho a bacalhau, um vinho do mais barato, pão sem feio e é um pau. Quando isto acaba não vejo, e o dinheiro está por um fio. Ora, então são 10:40 na nossa Rádio Arco-Íris. Então continuamos com a nossa dedicatória, e esta vez é da parte de Madame Esperança, para todos os doentinhos do mundo, não esquecendo o Ser Armando e todos os animadores, e para todas as pessoas que estão com problemas de saúde e para todo mundo que a conhece. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título O Dia Paizão Serei Feliz Contigo. Foi com o Pimba que nasci, me criei. A minha mãe, como o Pimba, me embalava. Cantava o povo, mais tarde também cantei. Bom, e continuamos com o Sagriano Sagra, que é pedido da Madame Esperança para todos os ventinhos, porque o Andaluza não quis passar. Então ouvimos esta canção. O meu avô espera a carta da Maria, a tia Rosa, sua saia arredondou. Olá, meu amigo, que mal o Pimba te faz. Andas triste, meu menino, deixa o nosso cabo em paz. Olá, meu amigo, que mal o Pimba te fez. Pois o Pimba, meu menino, é do povo português. Música. carta de condução. O meu padrinho tira a roda do careca, já comeu tudo o tio Sebastião. No autocarro do amor cantava eu, a tia Anica do Lolé sempre a brincar. Todos contentes a caminho de Viseu, o tio Zé deu aço por apertar. Todos contentes a caminho de Viseu, o tio Zé deu aço por apertar. Ouve lá o meu amigo, que mal o Timba te faz. Andas triste, meu manico, não deixa o nosso clube em paz. Ouve lá o meu amigo, que mal o Timba te fez. Pois o Timba, meu menino, é do povo português. A mar e venta no mar da Lorindinha, o tiro rio de Saltiro rio ló. Ouvi dizer mal de nós lá em Coimbra, eles que falem já disse à nossa avó. Se querem festa chamem por nós e nós pinta. Eles que falem já disse à nossa avó. Se querem festa chamem por nós e nós pinta. Ouve lá o meu amigo, que mal o Timba que faz. Andes triste, meu menino, deixa o nosso clube em paz. Ouve lá o meu amigo, que mal o Timba te fez. Pois o Timba, meu menino, é do povo português. Ouve lá o meu amigo, que mal o Timba te faz. Andes triste, meu menino, deixa o nosso clube em paz. Ouve lá o meu amigo, que mal o Timba te fez. Pois o Timba, meu menino, é do povo português. Ora, 10 horas e 44 minutos na nossa rádio. Então estamos à escuta da Dia Paisão Rosa Morena, que eu te quero. Então, há lindas rosas. Ah, esta canção é dedicada para todas as rosas que estão aqui em França. És meu amor primavera, eu por ti estou à espera de te amar como céu. Minha rosa tão linda, este amor que não finda, e qual sol a brilhar. Vem ouvir meu queixume, teu suave perfume, sempre em mim vai ficar. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não finda, e qual sol a brilhar. Vem ouvir meu queixume, teu suave perfume, sempre vai ficar. És aquela que espero, és a rosa que eu quero para enfeitar meu amor. Tu és cantiga de amar, que eu desejo cantar, és meu sonho maior. Tu, minha rosa morena, meu sorrir, minha pena, quero ser teu senhor. Minha rosa tão linda, este amor que não finda, e qual sol a brilhar. Vem ouvir meu queixume, teu suave perfume, sempre me vai ficar. este amor que não vinha, igual o sol a brilhar. Vem ouvir meu queixume, teu suave perfume, sempre em mim vai ficar. Vem, minha rosa tão linda, este amor que não finda, igual o sol a brilhar. Vem ouvir meu queixume, teu suave perfume, sempre em mim vai ficar. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Ora, pois é, o fim de semana na nossa rádio, a Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da Glória, da nossa animatriz, que dedica uma canção, que pede uma dedicatória para a ser a Dona Fátima, para seus filhos, para seus netos, para toda a gente que a conhece. E então vamos passar aqui a canção que ela gosta muito, que pede muito esta canção, e vai ser o José Amaro, o Malhão do Beijo. Meu amor pediu-me um beijo,

mesmo sabendo que outro me tem 100%, tu dizes que o tempo te vai dar razão, que eu hei de ir ao teu encontro por tu me partilhar, e eu vejo que a certeza mora em teu olhar, e quer seja por encanto, seja por magia, sinto que do outro me estou a afastar, e meu peito pouco a pouco está sucumbido, um lado está contigo e outro quase está. Ora, 11 horas e 26 minutos e continuamos então, estamos na escuta de Agatha, Escrito no Céu. E depois continuaremos com mais uma música ou duas de Agatha que tenho aqui para passar. Ora, 11 horas e 28, então vamos ouvir a Agatha, Anjinhos Inocentes. Então esta música é da minha parte, que é dedicada para a senhora Madame Pinheiro e para o seu Pinheiro e para a sua filha, que ela pediu-me na sexta-feira para passar esta musicazinha, mas eu não a tinha, mas tenho aqui hoje, que encontrei, e então eu dedico esta música para elas. Espero que passem um ótimo dia. Ora, e também quero passar um bom dia ao meu amigo Florão. O Florão amigo, e me enviou uma mensagem, bom dia, digo-lhe bom dia, direto da antena. E desejo-lhe um ótimo dia, é o nosso Florão amigo que nos grava todas as nossas emissões. Eu desejo-lhe um ótimo dia e tudo de bom. Se não sou Ora, então, e vamos continuar com Graciano Sagra, Bem Devagar Imigrante. E esta, temos muito esta canção, esta música é dedicada para todas as pessoas que viajam, que são nas estradas, que conduzem e que andam por aí, por esse mundo fora. Para todos os camionistas, para todas as pessoas, tudo que estamos a ouvir em direto da Rádio Arc-en-Ciel. Então, eu desejo ótimo dia a todas essas pessoas. Vamos ouvir o Graciano Sagra, Bem Devagar Imigrante. E também dedico-a para Chatanov Soluar, não esquecendo o Cessaruga, que é um homem extraordinário. Pois eu desejo um ótimo dia e que tenha uma ótima sexta-feira. Preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Foi o sono que lhe deu. De maldade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Trazia na sua mente ir ver o seu pai doente que estava no hospital. Na ideia um só pensar, o seu paizinho beijar ao chegar a Portugal. Mas tudo foi de repente, pertinho de Benavente, o drama aconteceu. Ele vinha choque frontal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Seu carro se esmagou e desfeito. sem dar em conta de nada. E naquela madrugada morrem os três no caminho. Quando a notícia chegou, no hospital alguém contou o desastre que aconteceu. Seu pai, que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Oh! Pelo barulho, ela está chegando. É a minha sogra. Ora, 11 horas e 38 minutos. Pois é, o tempo passa a voar. Estamos a menos de meia hora da nossa emissão do fim de semana à porta. Então, escutamos o... Eu quero bem a minha sogra, o Vandaluz, eu quero bem a minha sogra. Pois quem não gosta das sogras? Eu também gostava. Ora, bom, e esta canção é para todos os meus colegas da caça, para o Sr. José, o Sr. Francisco, o César, e de mim mesmo, o Sr. Fernando, e toda a gente que me conhece. E também, não esquecendo a minha mulher, que ela está de fériasinhas, não? Então vamos ouvir o Quero Bem a Minha Sogra. Quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem síndrome de Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, então vem ela empolgada. Presente para ti. Este é o hino de todos os genros de Portugal. Sim, porque eu quero bem a minha sogra. Para incomodar, eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Cascavel e xararaca, um pouco tipo de cobra. Trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem síndrome. Ora, estão à escuta da Rádio Arco-Íris, então estou na presença de Lourenço até ao meio-dia. E estamos apenas de 20 minutos do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado e que estejam contentes com a minha missão. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sim. Quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Cascavel e xararaca, um pouco tipo de cobra. Trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. estamos à escuta de José Cid, portuguesa mais bonita. E esta canção é dedicada a todas as mulheres que me telefonaram esta manhã e a todas as portuguesas, porque a gente sabe bem que elas são todas bonitas. Então, o meu muito obrigado e desejo um ótimo dia a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã aqui para a Rádio Arco-Íris. Onde vais, portuguesa bonita? Pode andar a escutar a canção. E essa capa com pintas pradas é pela engrenada o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha ilusão. Como as flores e a natureza favorece as dos Açores, mas as que vivem longe da terra natal têm alguém que as canta em Portugal. Por todas têm muito amor, muita ternura, num cantarinho fica sempre uma aventura. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás a escutar a canção. E essa gama com pintas pratas é que alegra e mata o meu coração. E o sorriso com que tu me enganas dá vida e aquece a minha ilusão. São os amores que eu já vivi na minha vida, mais um adeus, mais um regresso e a despedida. Sou saltimando, vou de terra em terra e a todas levo mais um sonho e uma quimera. Já corri mundo, mas fiquei com a certeza de que a mais meiga é a mulher portuguesa. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás, mas escutar a canção. E essa gamba com fitas pratas é que alegra e mata o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e esquece a minha ilusão. Nasceu o sul, é mais casquice e mais morena. Gosta de fado, vai ver os dois na arena. Mas as do centro são as mais raianas. O doce olhar, o sorriso das tricanas. E as do norte são mais claras do que a branca. São muito alegres, muito simples e francas. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás, vai te mudar a canção. E essa gata com fitas pratas é que alegra e mata o meu coração. E o sorriso com que tu me encantas dá vida e aquece a minha ilusão. Onde vais, portuguesa bonita? Volta atrás, vai te mudar a canção. E essa gata com fitas pratas é que alegra e mata o meu coração. vai chegar, vai agarrar na tua mão, convidar-te para dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura, passito, passito, baby, ele não resiste à doçura. E o coração já faz bumbum, já fico louco, já fico maluco. E esse moreninho já não te sai da cabeça. 11 horas e 47 minutos, escutamos a escuta da Agatha. Bonito, bonito. Nada bonito, não, porque isto não há baile, não há nada. A gente estamos a passar uma frase muito, muito difícil. É preciso ter muito cuidado. Quando passarão isto, eu acho que a gente vai fazer umas danças e vamos estar um bocadinho muito mais animados. Então, temos que ter paciência e continuar com a vida para a frente. Fantasia de tanto te amar, mas é sempre assim o meu final. vais partir, vais partir. Ora, 11 horas e 51 minutos, estamos apenas de 8 minutos do no fim da nossa emissão. Estamos à escuta de todo momento que vai partir. Ora, e vamos ficar então com a quarentena, uma casa portuguesa. Ora, então quem puder ficar em casa, que fique, que respeitem as outras pessoas, que isto está a ficar muito, muito mal. Se você não tiverem coisa de sair, não saia, deixe estar em casa, ou sair, leve então uma mascarazinha, que eu não sei onde é que isto irá parar. Então, vamos escutar a música. Ainda bem, porque achemos esta tesa. Fica bem esta ciência, fica bem, ter paciência e ter cuidado. A alegria da virose é beber mais uma dose e depois cair para o lado. Um cheirinho ao bacalhau, um vinho do mais barato, pão sem banho e alfau. Quando esta cabra não vejo, e o dinheiro está por um fio. Cada um em sua cama. O sofá e a TV são o cinema. E nem se despe o pijama. O sabonete e o gel são o sabão. A cozinha, a oficina. Só saímos da prisão quando chegar verão. Vou criar em a vacina. Quatro batatas no prato. Um cheirinho a bacalhau, um vinho do mais barato, pão sem teio e é um pau. Quando isto acaba não vejo, e o dinheiro está por um fio. Com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Arc-en-ciel, 96.2. La FM, la FM en couleur. Eu não sou capaz, já tentei, mas não consigo. Pois é, meus amigos, não há tempo para mais, é que sim que eu vou acabar a minha emissão, o fim de semana à porta, e vocês estão à escuta da Bruno Liliana, quero, e então acabo assim a minha emissão, desejo um ótimo fim de sexta-feira, 23 de outubro de 2020, e que desejo muita, muita, muita saúde a todas as pessoas, a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã, a todas as pessoas que estiveram à escuta da nossa rádio, a Rádio Arco-Íris 96.2, e então estarei cá sexta-feira próxima, se Deus quiser, se isto continuar bem, se não continuar, a gente tem que ter paciência. Ora então, fiquem todos muito bem, e daqui a pouco vou-vos deixar com a RTP Internacional, ouvir algumas informações lá de baixo, que aquilo também não está melhor do que aqui, e a gente está sempre a ouvir novidades novas. Então, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e um bom apetite a toda a gente. Para todos os doentinhos, muita saúde, e para todas as pessoas que precisam de auxílio também. Então, até sexta-feira, e daqui a pouco deixarei-vos com a FKP Internacional. Tchau, até sexta-feira, se Deus quiser. Então, meu muito obrigado e até sexta-feira, se Deus quiser, e bom fim de semana.